chegando com o primeiro Pretinho Básico ao vivo de 2011, nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro. 1 da tarde, estamos com o Verão Colombo, muito mais pra você. Coca-Cola, abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. Oh, que prazer encontrar os amigos do Pretinho Básico neste início de ano. Salve, Porazinho! Oi, feliz ano novo pra todo mundo, tamo aí, né, mano, velho? Pô, Porazinho, a gente não tinha se cruzado no programa ainda, né, Porazinho? Eu tava sentindo a falta desse cruzamento contigo. Pô, é verdade, Porazinho. Sabe o que é? Legal, cara, legal. Que bom, Porazinho, tamo junto, é nóis, Porazinho. Fala, Maurício Amaral! Olá, feliz ano novo! Olá! Olá! Salve, Potter! Tudo bem, Potterzinho? Tudo Potter bem. Pegou piolho, né? Pegou piolhinho, né? Lêndia. Lêndia. Foi na Lêndia. Raiz, logo. Na raiz. Lêndias da paixão. Ó, e é bom tudo que imaginar, ele pegou. A Lêndia faz o barulhinho, faz essa... Que nem pulga, né? Ela solta, sai os ovinhos, uma casquinha, assim, né? Feliz ano novo pra todo mundo aí. Eu queria dizer que todo o Porã, ele é puxa-saco de âncora. Como assim, cara? Ele ficou aliás, muito obrigado, Maurício Amaral. Foi uma semana do Maurício Amaral. Segurando as pontas. Não, verdade. Eu ele chegava, me abraçava. É puxa-saco do poder. É mesmo, sabe? Fagundes. Papagaio de pirata. Fagundes, aquele da tirinha, o bigodudo. Isso, puxa-saco mora. Fala, Mr. P! Bem, feliz ano novo e dedico a ti a canção. Ele voltou. O Alexandre voltou da Bahia. Muito obrigado. Obrigado, Mr. P. Ostentando um dreadlock. O primeiro dreadlocks. Criança. O primeiro dreadlock da estação. Vem mais alguns por aí, né, Pio? Vai ficar no solitário dreadlock. Vamos indo. Tu tá no clima? Tuita. Tá no clima, vou te botar pra cantar na tribo, hein? Dreadlock do P pro verãozinho. Uma coisa que eu não esperava em 2011 é o P de dreadlock. Já começou errado. Começamos bem, cara. Começamos bem. Mr. P verão depois. Começamos bem. E o nosso querido Geiso está conosco. E aí, Geiso? Beleza, Geiso? Eu sou o único que não peguei falava congestionamento. Como é que foi o Réveillon na Zona Norte de Porto Alegre, Geiso? Se foi tribunza lá. Tô tomando uma cidra lá, né, Geiso? O único trânsito foi da mesa pro bar do bar da mesa. Que beleza, Geiso. Sensacional, hein, Geiso? Demais, viu? Demais. Veio com o Duda Garbi, né? O Duda Garbi te trouxe de novo aí. Deixa aí, cara. Ah, daí ficar dando uns rolés, meu. Diferente de ti que curte na Zona Norte, o Duda Garbi vai pra ponta, né, Angeis? É um cara fino. Outro cara clima, fino, né? Outra história. Joga na várzea o Duda Garbi. É, joga na várzea. Pelo time do Moinho. Dodge V8. Conhece o Dodge V8? É. O time de várzea Dodge V8, conhece? É o Dodge V8, né, cara? É outro negócio. Grande abraço pra rapaziada do Dodge V8. Estamos chegando. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos juntos nesta primeira semaninha de 2011. Hoje é o dia da liberdade ao culto. Libere o seu culto hoje. Libere o seu culto. Já liberei o culto. Culto no fim de semana, que há dentro de você. Manda importante embora hoje. Então, gurias, fica a dica, né? Rapazes também. Ajoelhou, tem que rezar. Vamos liberar o culto isso aí, galera. Destaques do Clique RBS para este primeiro dia útil de 2011. A inflação de 2010 foi de 6,24%. Bem acima da registrada em 2009, quase o dobro, que foi de 3,95%. O que mais contribuiu para a alta da inflação foram os grupos de saúde e cuidados pessoais, puxado depois pelos artigos de higiene pessoal, e o grupo despesas diversas. Ah, esse é o que mais cresce. Esse é brabo. Com destaque para a mensalidade da TV por assinatura. Olha só, isso aí cresceu mesmo, cara. Isso aí. Cresceu. Pessoal querendo se informar, né, com TV a cabo. Interessante isso aí, né? Divertido, acho, né? As pessoas querendo, ao mesmo tempo que melhoram de vida, que estão gastando bastante com melhorias na saúde, pessoais, né? Melhorias pessoais, o que quer? Estão botando silicone, estão fazendo plástica. Estão indo ao dentista. Estão indo ao dentista. Não, botando, muitas vezes estão comprando perfume, a mulher está comprando maquiagem, também, o cara está botando dreadlock no cabelo, entendeu? Tudo isso é questão de pessoais, entendeu? Tem razão, Isso é cuidar do pessoal. Fazer uma tatuagem, também vai no... Tô investindo em mim. Tá investindo. Tá no Twitter do Pretinho Básico, dreadlock de Mr. P. Jesus grego de dreadlock. Sabe quantos mil seguidores já? Quantos? 146.925. Que loucura, rapaz. Impressionante. Né? Quero mandar um abraço por falar, a gente tá falando aqui em saúde, médico e tal. Nosso querido ouvinte Jefferson Becker, neurocirurgião, nosso grande ouvinte, parceirão. O grande Jefferson Becker? O grande Jefferson Becker. Neurocirurgião, já me operou a cabeça. Neurocirurgião, está conosco, está nos ouvindo aqui no Pretinho. Muito obrigado, Jefferson Becker, pela parceria. É, mais um destaque, a Dilma deve privatizar terminais de aeroportos. A medida faz parte de pacote que será baixado por meio de medida provisória. O projeto, ou o objetivo oficial do pacote, seria desafogar aeroportos que serão vitais para a Copa do Mundo em 2014. Os terminais que estão em estado terminal. É. Boa. Boa. Pô, o destaque é a posse da Dilma, né, cara? A gente não pôde falar, né? Não, mas pôde, não estávamos ao vivo. Mas o Brasil já tem uma presidente. E o presidente estava lá. Eu não vou chamar Dilma de presidente. Ela quis ser chamada de presidenta, né? Ah, é? Ela escolheu? Ela leu no seu... Nos, presidente nos dois, Lula. Ex-presidente. Ex-presidente Lula. Pode ser presidenta, gramaticalmente está certo, e quem escolhe é a mulher. Eu recebi um e-mail do meu gestor principal dizendo que o grupo RBS vai se referir a Dilma Rousseff como presidente. Mas se ela baixar uma coisa, como foi na Argentina, Maurício, por exemplo, a Cristina Kirchner quis e obrigou a ser chamada de presidenta. A Dilma não obrigou ninguém, mas ela se autoproclamou presidenta, para marcar bem que é uma figura feminina que está assumindo esse cargo no país. Ex-presidente, que Luiz momento! Assim como um presidente pode ser sempre chamado de presidente, sim, mesmo já sendo ex-presidente. E principalmente, primeiro eu quero desejar aqui. Que trago, hein? Feliz 2020. Agora eu posso beber. Agora pode tudo. Agora eu posso beber. Bebeu já, presidente? Bebeu de manhã. Tava numa chuva em São Bernardo, aquele temporal, aquela água. Bomba tomar uma cachaça. E outra coisa, e na festa dele tocando o Sérgio Reis, que fez campanha pro Serra. Tá, mas isso aí é outra coisa. Nós não tava em campanha ontem. Nós não tava em campanha, sabe? Agora é festa, churrasco. Agora né? Tudo vale. E quero dizer que a Dilma, ela pode ser chamada da maneira que ela quiser. Desde que ela atenda, né? Eu já não sou mais presidente, mas vou estar do lado dela. E o que ela decidir, ela pode me chamar, que eu tô lá pra ajudar. Isso que importa, sabe? Porque o que eu fiz nesse país, ninguém em nenhum outro presidente agora, fez. Agora, vai. Presidente, eu não sei se o senhor conhece ela, mas eu queria que uma salva de palmas. Vamos tomar um trago hoje. Óbvio que vamos. Lá no KG. Tá bom. Pra senhora vice. A vice-presidenta, né? É. A Marcela Temer. Vice-primeira-dama. Beijo, adoro a Marcela. Adoro. Muito linda. Adoro a Marcela. 27 anos. Fundo né? do meu coração, adoro a Marcela. Miss do interior do Paraná. Sim. Calma. Sim, foi Miss 2004, não foi? Miss é do interior do Paraná. São mais lá, de 40 anos de diferença. 42 anos. Eles já têm um filho. Há pouco. Tem um filho. Eles são casados há 7 anos. Ah, ótimo. É, tem um filho de 5, se não me engano. Ele tem 70? Ele tem 70. Não é porque ela é bonita, são 40 anos de diferença, mostrando que o amor existe. O amor não tem fronteira. Não é. Vocês estão. Tu olha pro Michel Temer. Olha pro Michel Temer. Não, bonito. Vontade de chorar. Não, só um pouquinho. Deixa o Peter falar. Esquece a semelhança dele com um Thunderbird. Esquece. Lembra que ele era um Thunderbird lá dos anos 70, né? Aqueles molequinhos. Eu tinha um medo daqueles molequinhos. Ah, eu também tenho. Eu continuo tendo. Thunderbirds. Ele é um Thunderbird. Não é o da MTV. Não é o da MTV. Não, tu tá falando dos bonequinhos. Não, dos bonequinhos lá dos anos 70. Eu era o número 4. Isso aí. Enfim, o Michel Temer é um homem maduro. Sim. Né? Sim. Ele não é um velho caquético acabado. Tá quase passando. Não é. Ele é um homem maduro. Ô meu, tira o pancake da cara, vê o que. De não, manhã. Não tem pancake. Imagina cara. O Michel Temer Maurício, de manhã. Maurício. A Marcela olha a alma da outra pessoa. Cara, vocês não podem falar assim. Vocês a não alma sabem, do extrato. Mano. Vocês não sabem da relação que existe entre os dois. Eu boto a minha mão no fogo pela Marcela. A Marcela ama. Ela ama. Ele deve ter uma boa herança. Eu vou te dar chance de parar agora. Ela ama e ela ama o Michel Temer, por isso está com ele. Tem um filho. Deu. Tu não acha que eu amo a Marisa? Operação Golfinho no Rio Grande do Sul realizou 44 salvamentos durante o domingo. A maioria ocorreu no litoral norte gaúcho e outros 3 em águas internas. 4 pessoas morreram afogadas já nesta temporada. Sabe qual é o maior horário de incidência de afogamento? Às 5 da manhã, 6 da manhã. Ah, para. Quando não tem salva-vida ainda. São os caras, são guris de 20 a 20, sempre essa faixa, né, cara? Mama África. Guri de 20 a 24 anos que sai da balada, bêbado. Não pegou ninguém. Vou tomar um banho de mar pra curar a ressaca, velha! A gente tá rindo, mas é trágico, é bem assim, cara. É bem assim. Aí os caras vão pro mar, bêbado. Cai no buraco, perde o pé. Pouco buraco tem no litoral norte do Rio Grande do Sul, né? Cara, é muito sério isso. Sabe uma coisa que eu vi o cara da Operação Golfinho falando, fiquei apavorado. Parece que é galinhagem, vou falar. Isso acontece por falta de mulher. em qualquer lugar. É, em Alegrete. Cara, uma gatinha. Em Alegrete, eu lembro quando eu era guria assim, os caras não pegavam mulher na festa e saiu a dar cavalinho de pau com os carros e correr com os carros dos pais. É? Dava tragédia. Aí morriam nas esquinas, morriam em poste, morriam não sei aonde. No mar a mesma coisa, os caras não pegam ninguém, aí vai com os amigos pro mar, tomar banho de mar, aí isso. Tá bêbado, entendeu? Aí tá mais forte ali, sei lá, o repuxo, alguma coisa, não, ninguém enxerga nada e o cara morre. Pô, é um falta processo... de mulher. Mas antes da falta de mulher, falta um pouco de sentido na vida dessas pessoas. Mas cabeça vazia, só um pouquinho, né? Só um pouquinho, exatamente, já não pega mulher porque não tem nada na cabeça, né? E como se isso fosse resolver. Aí não pegou a mulher, não tem nada na cabeça, vai dar cavalinho de pau. Risco de vida, ou o cara morre bêbado no trânsito, ou bêbado afogado. Que isso, galera? Ruim, né? É ruim. Vamos se ligar, né? Vai comer um X. Sai da balada, vai comer um X e vai pra casa. Isso. Olha, eu realmente posso dizer pra vocês, depois de mais de 5 meses sem beber, que a bebida combina com muito a pouca coisa. Pô, porra, tu falou um troço impressionante. A bebida combina com muito pouca coisa. Eu queria... Com muita pouca coisa. Queria desculpa, trazer pra vocês aqui uma fotografia que eu bati, eu passei a virada do... última semana e a virada do ano em Imbé, litoral norte do Rio Grande do Sul, praia de nudismo, só tem pelado. E é o seguinte, cara, no dia 30, que foi quinta-feira, no dia 31, que foi sexta-feira, no dia 1º, que foi sábado, aí eu vim embora. Eu vi as pessoas na beira da praia, invariavelmente, todas no calçadão de Imbé, ali na Barrinha, fazia a volta da Barrinha ao final do calçadão de Imbé, com seus carros estacionados, porta-mala aberto, ouvia-se de Chopin, a funk da cachorra, todo mundo bebendo. Todo mundo tinha uma latinha, uma garrafa, um copo na mão, velho. As pessoas se reúnem pra beber, velho. É isso aí. Pra beber, mas qual é o sentido, e eu posso dizer mais uma coisa, velho. Isso tem que passar depois, em algum momento da vida, tem que passar essa época, né, cara? Sabe o que é interessante que você tá falando? Porque esse comportamento é um comportamento que, na maioria das vezes, a gente que hoje tem 40 anos, criticava os pais que iam pro boteco beber no bar da esquina. E hoje, quem tem 20 anos é que faz isso como se aqueles velhos de antigamente bebendo nos botecos da esquina estivessem certo. Mas o problema não é beber. Aumentou, né, cara? Sabe? É, cara. Mas... Não, o problema é beber. Se todo mundo bebe, é Feta, beber. E uma minoria acontece uma tragédia, ou seja, as pessoas sabem beber, né? As pessoas porque não sabem beber. Cara. Não, eu acho que sim, sabe. Cara, quando um guri ele tá impedido de beber no final de semana por estar tomando remédio, não sei o quê, ele não sai de casa. Bah, não posso beber, não vou pra festa. Não quando vou pra tu falar. Vê um cara em plena madrugada surfando na capota de um carro. Claro. Não, aí perdeu a esperança. Aí tem que entrar autoridade, né? Não, mas aqui, cara. Mas uma coisa tem que ser dita como a do Uruguai, por exemplo. Acontece coisa ruim no Uruguai lá. O que aconteceu com esse gaúcho lá, cara? Mas não, é uma questão cultural, para aí, cara, hoje sem beber eu vejo que eu sou um ET em muitas rodas. Exato. Entendeu? É verdade, eu sou um ET porque eu não bebo. Como não bebe? É isso aí. Eu não bebo. Já bebi, não bebo mais, não quero mais beber. Isso aí. Né? E aí as pessoas te tratam como um ET, cara. Isso é uma coisa cultural e isso vem de anos, entendeu? E eu vim lembrar nesse Réveillon, que foi o primeiro que eu passei sem beber na minha vida, eu me lembro que quando eu tinha 12, 13, sei lá, 12 ou 13 anos, nas festas de família, tinha aquela champanhezinha fraca. E sobrava do copinho ali. E eu tomava. E dava o e tapinho. Até dormir eu tomava aquilo. Então, há muito tempo eu já bebia. É verdade. Né? E é uma coisa cultural, porque tu vê os teus pais beberem, tu vai vendo isso na tua família, e daqui a pouco, cara, isso é uma coisa normal. Natural, e aí, exatamente. Daqui a pouco, essa coisa fica fora de controle. E aí, sim, que o bicho pega. É que a gente porque aprende pelo exemplo que a gente vê, né? Tu beber, tudo bem. As pessoas podem beber, podem fazer o que quiser das suas vidas. Sim. Mas a falta de controle é que acaba, né, atrapalhando a tua vida em sociedade. Eu não acredito esse que esse controle falando. É dos pais. É verdade, pô. É dos pais. Mas é isso aí, a falta de controle. Isso chama-se maturidade, responsabilidade, cara. Sabe, bem rápido o que o Fetter falou, que a gente aprende pelo exemplo que vê. Tem uma coisa interessante que a gente tem que observar também, que são as formas que as crianças aprendem. Algumas aprendem no que vem, outras aprendem no que ouvem, e outras aprendem no que sente, e talvez até no que vem e que ouvem. É, às vezes o exemplo que a criança segue não é o que ela está vendo, mas ela tem uma capacidade de ouvir muito grande. E outras é o contrário. Se a gente não observar isso na criança em diferente forma que ela tem, a gente se ferra justamente porque está dando o exemplo no discurso ou na forma errada. E agora falando de exemplo, no super agora nas férias, né, em Garopaba. Supermercado. No supermercado, em Garopaba, eu falei, vamos comprar o suco. O João Pedro, meu filho de 6 anos, tá? Comigo. Meu filho de número 1. Meu filho de número 1. Vamos comprar o suco pra vocês, o refri, não sei o quê. E a cerveja pra ti, né, pai? Ele me falou isso. Viu, olha aí, já tá, né? Já porque tá... ele já sabia. É verdade. Que, né? Eu bebia, realmente bebeu. Eu bebia bastante. Eu quero dar um beijo pro meu pai, que sempre foi um grande exemplo, tá? E ele fazia no final de ano comigo, com o Gordo, um campeonato de shopping metro. Né? Então, e aí a gente aprendeu a beber em casa, que é onde tem que se beber tranquilo. Tem que se aprender, né? Aí se nós passarmos, eu trago o pai, não tem pra vocês. Tanto que o pai nunca emprestou o carro pra mim pro Gordo. É isso não aí. Tem essa aí, sabe? E pro Gordo depois até ele impressou, quando o Gordo tinha uns 20 e poucos anos, assim. Mas eu lembro de fazer 18 anos, o pai não me deu carteira de motorista de coisa. Vai trabalhar, te formar, aí tu aí tira depois, tua carteira, tu compra o teu carro. Isso aí. Aí tu te vira, deu? E outro, eu quero deixar bem claro. Aí comprou um carro bom, do Maurício. Do Maurício. Tu conhece? Eu quero só deixar bem claro aqui que eu não tô sendo hipócrita. Dizer, olha, não faz porque eu fiz durante muito tempo. Não estou sendo hipócrita. As pessoas têm o direito de fazer o que bem entenderem das suas vidas. Entendeu? Só que a falta de controle causa muitos problemas. Dada, Alessandro. Último destaque do Clique RBS. Semana começa com o tempo instável e abafamento. Nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul e ao sul de Santa Catarina, a previsão é de pancadas de chuva e temporais em áreas isoladas. A temperatura, desculpa, deve variar entre 27 e 30 graus. A previsão é de chuva a semana inteirinha para o sul do Brasil. Ah, que ruim, eu tenho moto só. É. Tô ferrado, né? Deitado de moto só, tá ferrado. Chuva a semana inteira. Chuva a semana inteira. Ui, te dou carona, te dou carona. Ruim. Quem ficou na praia, imagina? Tá bem, eram. Cadê o Marcelo, cara? É verdade, Marcelo não está. Marcelo dessa vez ficou editando matérias de final de ano. Parece que estourou uma rolha no olho. É verdade. E também a retrospectiva. Meu. A retrospectiva, o Marcelo tá encarregado da retrospectiva. Mas já passou? Atrasou. Atrasou o programa. É verdade, vai passar só semana que vem. Record está atrasado. É verdade. Vamos lá, Marcelino. Temos aqui os destaques da Rede Record. A modelo Daniele China, de 21 anos, era uma China. Ganhou o direito de gastar cerca de 13 mil reais no que ela quisesse após vencer um leilão num site britânico. Quantos mil reais? 13 mil. O que ela fez, Marcelino? Ela ganhou um leilão num site britânico. É verdade. E ela optou por aumentar o quê? O que que ela optou por aumentar, Cid? Eu estou esperando você dizer. O tamanho dos seus seios! Os seios! É verdade, ela aumentou o peidão. O jovem disse que seu namorado aprovou seu novo visual. Não aprovou, não. Ele disse que gostou para não se incomodar. Homem nenhum gosta de prótese. Se o cara já conhece a mulher assim, tudo bem. Né? Mas se conhece sem, não precisa botar. E principalmente depois de feito. Ele não poderia dizer depois de feito que estava ruim. É verdade, Cid me revelou que tá a fim de botar um peitinho, né, Cid? Não, tá eu estou caído. Nos cascos, estou tinindo. É verdade, fregueses ficam seminus para ganhar roupas em loja em Madrid. Pelados. Parece os pretinhos fazendo fila na porta dos patrocinadores. Cerca de 200 pessoas encararam o frio pela promoção. Quem ficasse só de roupa de baixo ganhava duas peças de roupa. Opa. É verdade. Pô, fica a dica aí para as grandes lojas femininas de roupa em Porto Alegre. É verdade. Fica a dica. A promoção boa no verão. É verdade, Cid. Um homem rouba banco de máscara do Darth Vader. Ah, para! E avental rosa nos Estados Unidos. Ele não sabia se ele era mau ou se ele era bom demais. Você é boiola? Eu não vou falar da minha vida pessoal, Cid. Não perguntei. Eu não vou falar de você. Da minha vida pessoal. Você é espada. Pergunta isso pro Mr. M. Ou pro Mr. P. Ou pro Mr. P. Você é espada, Mr. P? Siga na notícia. Ah, me bota nessa história. Ele é acusado de assaltar a agência que fica no mercado em que trabalha. Armado, ele ainda usou uma peruca feminina preta e luvas como disfarce para cometer o roubo. Nossa, credo. Isso segundo a polícia, né? Conseguiu cometer? Ele foi preso 3 horas depois no próprio local enquanto trabalhava. Não planejou, faltou planejamento, né, doutor Melo? Darth Vader, né, Peter? Darth Vader. É verdade, por hoje é isso, pessoal. É evidente, né? Obrigado, Marcelino. Obrigado, Marcelino. Amanhã o Marcelo estará aí. Vamos ver aí, Mr. P. Um casal de viagem de carro, os dois vão almoçar num restaurante, aqueles restaurantes de beira de estrada e tal. Param ali, almoçam e depois segue viagem. Aí já estão a uma baita distância do restaurante quando a mulher lembra. Ai, amor, esqueci os óculos no restaurante. Vamos voltar lá pra pegar. Aí o homem, não, vamos voltar nada. tenha santa paciência, não vou voltar. Aí começa o bate-boca, tradicional do casal, né? E lá pelas tantas, mais do que um bate-boca, começam as acusações aquelas. Palavrão pra cá, palavrão pra lá. Até que num determinado momento ela convence ele que tem que fazer a volta. Aí o marido cede, tá bom. Aí chega na frente do restaurante, a mulher vai descendo o carro. Quando tá descendo o carro pra ir pro restaurante, o cara grita: amor, aproveita, pega meu chapéu também. Homem. E aí, Potterzinho, o que é isso? A primeira piada de 2011. Piada do Potter! Protetor solar Timelo, passe Timelo no peito, Timelo nas costas, Timelo no corpo inteiro. É a minha primeira piada, né? Porque o Pia acabou de contar uma, né? Sim, sim. A primeira piada, né? Do Potter do ano. Exatamente, né? Um beijo pra Cristiellen. Querida Cristiellen, um beijo para o Fábio também, querido Fábio, e um beijo pra Magda que nos ouve em Abu Dhabi. A Magda. Abu não Dhabi, né? Um beijo pra Magda, então. A Mag? Magda. Os dois baianos caminhando pela rua, aí eles olham uma placa ali: Medicina do Trabalho. Aí um fala pro outro: não lhe falei, não lhe disse que isso era uma doença? Tá muito, começou o ano muito bem, hein, Potter? Realmente. E aí o viajante perdido tava andando há 3 dias no deserto, morrendo de sede, depois de ver lagos, piscinas, bebedouros, aquários, fontes de água cristalina, e descobri que tudo não passava de miragem. E aí ele viu uma lâmpada mágica. Ao invés de esfregar a lâmpada, ele apertou para se certificar de que não era mais uma miragem. No lugar de um gênio, acabou aparecendo uma gênia. E loira! Pode fazer seus dois pedidos. Ué, mas não são três? Ah, é verdade! Como sou distraída! Pode fazer seus três pedidos! Bom, primeiro eu quero água, muita água! E a loira pegou o caderninho e começou a anotar pra não esquecer. Água. Logo em seguida o cara faz o pedido, o segundo pedido. Eu quero ver muita, mas muita mulher! Ah, certo, anotado. Qual o terceiro desejo? Eu quero sumir desse deserto para um lugar fresco, arejado. A loira anotou tudo, pensou por alguns minutos e... plim, transformou o cara num bidê. Sabe onde tu senta pra fazer xixi, cocô? Não. Tu não senta no bidê pra fazer xixi, cocô. É pra fazer higiene. Ele pediu pra ver muita mulher, as mulheres sentam. Sim, elas sentam. Aê, Geizinho! Ai, essa é a minha primeira piadinha, salaram? Também, vai contar a piada. Vou contar a piadinha. O sujeito vai dirigindo num carro muito velho, salado, pela entrada fora, salada. E para no guichê do pedágio, o funcionário fala: são R$5, salado. Então, beleza, vendido, meu. Pode levar. Mais um. Na aula de religiões, salada, a professora pergunta: achei que foi a primeira mulher quase da aula, salada. E o Geiso responde, tá lá: pô, professor, não vou ficar falando da minha vida aqui íntima, salada. A senhora que vai procurar, meu. Foi a erva, Geiso. Ô, Geiso, tu fazendo voz de mulher realmente é sensacional. Gosto muito. Quer ter outra de mulher? Tá bom. Não, sim, tá bom, obrigado. Segura um pouquinho pro segundo bloco, né? Eu sei como é. Então. Deixa eu contar uma, então. Pô, vai lá. Piada velha do Poder! Apoio. Hotel Barrichello, sempre chegando atrás. Esta piada vai pra galera da Outlet Mormai, lá de Garopaba, que eu esqueci de mandar um abraço semana passada. Moica, Lucas, Fernando, Felipe, o Franja, Moica. Yasmin, Matheus, Lê, e também pro Marcelo da Dell e pra sua namorada Renata, que faz a laboral aqui na empresa. Moica trabalhando na Mormai. Tu vê só, né? Bom, o sujeito chega desolado no médico e desabafa: Ó, doutor, minha vida tá seriamente, ó. Minha vida caiu numa monotonia, doutor. Minha rotina tá ficando muito chata. Eu não consigo ver uma saída, doutor. Isso tem solução, meu caro. Seja criativo, use a imaginação, descubra novas formas de seduzir e de atrair a sua mulher. quando você chegar em casa, diga à sua mulher que vocês vão brincar de médico, por exemplo. Ai, como é que é isso aí, hein, doutor? É assim, ó, você deixa ela esperando uma hora e meia do lado de fora do quarto e quando ela entrar, você resolve tudo em 5 minutos. Posso estar tá na onda da piadinha, contar uma do Joãozinho aqui. Vai na onda aí, Magnata. Já que tem milhares, para não dizer milhões, eu vou dizer milhares de crianças na faixa de 5 a 8, 10 anos ouvindo o Pretinho Básico neste momento com seus pais. Isso é muito legal. O Joãozinho frequentava a escola e sempre que o professor explicava alguma matéria nova, o Joãozinho cuspia na mão e passava na testa. Isso sucessivo às vezes. O professor ia explicar alguma coisa e começava a falar o Joãozinho. Passava aquele cuspão na testa, assim, deixava alto em relevo o cuspão na testa. Ai, aí o professor uma vez se indignou e falou: ô Joãozinho, sempre que eu te dou uma nova matéria, tu cospes na mão e passas pela testa. Tu cospes. Tu podes me explicar por quê, Joãozinho? É claro, professor, é que a minha irmã, quando tá namorando... Quer dizer, não vai dar palete, Maurício, essa até o final agora. Agora vai. A minha irmã, quando tá namorando, eu ouço ela dizer pro namorado, cospe na cabeça que entra melhor. Não. Passou um pouquinho, tá liberado, né? Depois dessa aí, eu tô liberado. E ainda dedicou pras crianças entre 5 e 8 anos. Peraí, velho. Olha, titio perverso. Titio parou, perverso. Parou. Só um pouquinho. Eu não posso falar. É só não comentar nada. Não comenta e deixa assim, cara. Seu colega. Deixa que o pai e a mãe explicam. Seu colega é um hacker quando? Quer que eu vá aqui? Vai, claro. Olha, entendeu a jogada, entendeu? Lucas Garcês de Canoas manda pra gente. Oi, rapaz. Ele pede um abraço pra todos e manda um... Peraí, deixa eu mandar um abraço pro Everaldo Vinícius da Silva que mandou aqui. Everaldo. Essa piada da memória do Joãozinho. O Lucas Garcês, ele pede também pra mandar um... Vou dar um tiro, bro. O Cacau. Saudade do Cacau. Ô, meu, já vamos convidar agora o Cacau Menezes. Alô, Cacau Menezes. Se tu não tá nos ouvindo, alguém que esteja ouvindo o Cacau... Agora o programa avisa pro Cacau. Nós estaremos em Floripa do dia 10... Segunda que vem até o final da semana no Planeta Atlântida, nós estaremos fazendo o Pretinho Básico e alguns programas da Rede Atlântida de lá de Floripa para todo mundo. Então o Cacau Menezes está intimado a participar de no mínimo 2 programas conosco. E sabe por que a gente vai estar lá? Porque faltam 11 dias pro Planeta Atlântida Santa Catarina. 11! Que é isso? Queria aproveitar o programa, então já mandar um abraço pra rapaziada que mande e-mail pra gente pra pora@atlântida. Quem quiser jogar bola com a gente. Quem quiser surfar com a gente. Quem quiser surfar com a gente. Isso. Quem quiser fazer churrasco com a gente. Manda pra pora@atlantida.com.br. Não, futebolzinho. Futebolzinho. Não, futebolzinho. Sufizinho, eu quero um sufizinho também. Sufizinho, tá bom. Então. Ah, eu também quero. Então tá. Vai. Eu quero dreadlock. Vou te dar um dreadlock, Magnata. Seu colega é um hacker quando todo mundo que cria caso com ele acaba recebendo uma conta de telefone de 15 mil reais pra pegar no fim do mês. Seu colega é um hacker, por 3 anos seguidos ele é o vencedor do torneio interno. Faça de seu local de trabalho o mais limpo possível. Seu colega é um hacker quando alguém pede seu número de telefone e ele fornece em código hexadecimal. Não conheço o código. Nem não vou falar. Ninguém é hacker aqui, né? Quando sempre que a rede do escritório cai, ele fica com uma aparência muito calma. Sim, tá na mãe, tá na rede. Tudo vai se resolver. Tá na rede. Às vezes, em pleno expediente, ele assiste filmes do canal HBO no próprio PC. Pianjas, né? É o Pianjas que baixa filme. Que é um bandido. Ele faz isso? Baixa filme. Não acredito. Seu colega é um hacker quando ele resmungou que marmelada 295 vezes durante o filme A Rede. Quando alguém comenta que esqueceu sua própria senha de acesso à rede, ele sempre tem uma dica que faz a pessoa se lembrar. Ele sabe a senha. Óbvio que ele sabe. Se sua agenda eletrônica está cheia de chaves de criptografia pública ao invés de números de telefone. Viu só? Algumas vezes você o escuta murmurando algo como: quero ver você usar agora seu cartão de crédito, Benzinho. Toda vez que ele saca dinheiro do caixa eletrônica do banco, a máquina sempre diz: obrigado por usar nosso serviço, senhor presidente. Ah, isso aí, quem mandou foi o Lucas Garcês de Canoa. 1:30 da tarde, vamos fazer os classificados do Pretinho. É verdade. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Exatamente. Exatamente. Saudades do Almir, não viu o Almir ainda? Exatamente. Cara. Bom dia, Pretinhos. Gostaria que nos ajudassem a vender uma casa, a casa dos meus pais. Hoje, meu irmão e eu estamos crescidinhos e querendo ter nossos próprios cantos. Então, estamos vendendo a casa, pois ela é muito grande apenas para o pai e a mãe. No momento, estamos pedindo 450 mil. A casa é ótima. Uma casa de esquina, com vista para uma boa parte da cidade. É em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Tem um gramado excelente, cercada. A casa tem uns 11 anos de vida, casa de alvenaria com 2 pisos, pavimento superior, escritório, banheiro, 4 quartos e uma suíte. Curuzes. No térreo temos garagem para 2 carros, 2 cozinhas, sendo uma conjugada com a sala, banheiro, área de serviço e depósito, ficam todos os móveis, a lareira é canadense, banheira de hidromassagem, mesa de mármore na cozinha e água quente em todas as peças. Mas é uma mansão. Que tristeza, né? Na verdade, os caras estão se desfazendo da casa onde passaram a vida inteira, onde cresceram, nasceram, provavelmente agora vão ter que ficar, a casa ficar grande pros pais, claro, né, cara? Opa, que casão, hein, meu? Que pena, né? Mas outra família certamente vai comprar e vai ser feliz. E a casa dos sonhos de qualquer mulher, né, cara? Tem 2 cozinhas. Ele envia fotos aos interessados para o e-mail Laís, com 2 is, Laís, @hotmail.com. Laís, @hotmail.com. Laís, @hotmail.com. Com 2 is, né, cara? Com 2 is, Laís. Ah, bom. Então seria a primeira Laís do mundo a ter feito e-mail no Hotmail, né? É, 2 is. O cara ter, né? Maurício, @hotmail.com. A Maria Paula, nossa colega, tem twitter.com/Maria Paula. Ela foi a primeira Maria Paula do mundo a ter Twitter. Foi lá. Olá, rapazes do PB. Sou muito fã do programa e de vocês também. Neste momento, venho pedir uma mãozinha. Sou uma noiva desesperada. Ai, ai, ai. Pedido pessoal, solteiro, pessoal, a noiva tá desesperada. Quero me casar, mas faltou grana. Ah, pensei que era um noivo. Então eu estou torrando um Uno Mille Fire Flex 2008 para poder realizar minha festa de casamento. O Uno Fire, tá torrando. Fire, ah, tá torrando e eu também tô fazendo torra-torra do Magnata agora no verão, né, Magnata? Vamos aproveitar aí que é os últimos modelinhos lá da parada. E o carro tem 4 pneus novos, ar-condicionado, alarme na chave. Não achei outra maneira de vender o carro. Então imploro que me ajudem aí no PB. Vocês são minha última esperança. Abraço. Michele Pelotas. Ah, Pelotas. Olha o e-mail da Michele, noivadesesperada@hotmail.com. Eu quero dizer pra Michele que é o seguinte, o casamento é uma sociedade. A gente já não pode começar essa sociedade. Pessoal. A gente não pode 2011 começar essa sociedade já falido, entendeu? Uh-huh. Né? Tu tem que começar essa sociedade com bem, um certo, né? Capital bem. De giro, pelo menos. Boa, por assim. Né? Porque com dinheiro já é ruim, né? Com dinheiro já é ruim. Tu imagina sem grana. É mais difícil. Fui pra Alegrete, cara, um amigo meu que eu não via há muito tempo, não vou poder falar o nome dele, obviamente. Cheguei, aí, meu, como é que tu tá? Cara, não casa. A primeira coisa que ele falou. Cara, não casa. É, segura aí. Tá gordo amor, assim, cara. Sabe? Triste. Não casa. Primeira coisa, o cara casou, engordou. O cara casa. A primeira vez, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, o cara já tem a manha, não engorda. Mas a primeira vez que o cara casa, o cara engorda. Bom, então aqui ninguém tá engordando, então aqui, né? Sabe que tem duas frases clássicas sobre casamento, né? A primeira, pessoal, frases clássicas. Não, pera aí um pouquinho, o locutor de cabine aí, por favor, com convicção. Pessoal, as frases clássicas do Porã. A primeira é a seguinte, né? Quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela, ou vice-versa. Ah. Né? Quando o amor, né? Ah, tá. E a ou vice-versa seria o quê? É, não, quando a fome bate na porta, o amor sai pela janela. Isso aí. E a outra é que assim, o amor é cego, mas o casamento devolve a visão, né? Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência neste primeiro programa ao vivo de 2011. Todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico em todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Você, neste seu momento de descanso, de lazer, de almoço, de folga, ou até mesmo você que está trabalhando aí, conheço caras que trabalham como motoristas de lotação, ouvindo o Pretinho Básico, cobradores de ônibus, cara, neste motorista momento, trabalhando táxi, e ouvindo, cara. Motorista de cara, táxi. É um absurdo que ouvem. Lojistas neste momento, lá em, sabe onde é que estão nos ouvindo neste momento? Aonde? Em Imbé, no Schaefer, um dos mercadinhos de Imbé, todo mundo ouvindo o PB no Schaefer, muito obrigado pela audiência, 18 minutos para as duas, estamos de volta, vamos fazer o Bola aí, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Aí, doutor Alceu, feliz ano novo, doutor Alceu, dá um abraço obrigado. Aqui, doutor Alceu, peraí um pouquinho, dá um abraço. Ô, Fetter. Ah, que abraço bom, doutor. Ô, doutor, você ouviu aí? Bombou o futebolzinho em Floripa no e-mail. Bora, mano. Arroba Atlântida, bombou. Bora, arroba Atlântida, já bombou. Tem várias propostas pra jogar o futebolzinho. Beleza. Eu preciso de um longboard para a semana, galera. Quinta que eu já... Não, tu não vai jogar. Eu vou pra Floripa, doutor Pedro. O senhor vai pra Floripa também, doutor Alceu. Estaremos na segunda-feira que vem já em Floripa fazendo o Pretinho Básico, o Discorama e alguns programas da Rede Atlântida direto de Floripa pra todo mundo. Vamos fretar um voo pra Floripa, de Porto Alegre, Floripa, pra levar todo mundo Pretinho, pelo amor de Deus. Com escala na Nigéria. Ah, são 30 e poucos funcionários aqui no Pretinho. Vamos lá. É adianta, né? É o jeito. Vamos de bus todo mundo. Vai lá, doutor Alceu. É lá em Floripa, o Havaí, o Figueiredo. Querências se reapresentaram para 2011, doutor Pepe. Opa, que beleza, os dois na Série A, que o maravilha. O Havaí só com uma novidade no grupo. O Marquinhos. O Marquinho, que tá de que volta. É uma baita novidade, mas, né? Credo, é ídolo lá, o lenda aí. Jogador de bola, tava no Santos ano passado. E o William vai voltar pro Havaí também, que não. Jogou no Grêmio. Patorella. O William, artilheiro do Alves Azul. E o Ronaldinho Gaúcho vai jogar. Eu ia falar disso agora, boleiro gosta de praia, né? O Ronaldinho também tá em Floripa. Esses boleiros aí, tudo em Floripa, jogando no Havaí, no Figueirense. Lembra do Edmundo quando jogou? Ganhando bem e tal. Tá na ilha e da o Ronaldinho magia. Não deve ser diferente, provavelmente vai pra acabar numa praia no Rio de Janeiro. O Ronaldinho tá em Floripa. Tá em Floripa, é mesmo? Foi visto esta madrugada na balada. Ronaldinho tá pra fechar com o Figueirense também, meu. É mesmo, cara? É, tá feito. Não, tá no Grêmio já. É do Figueirense, o Grêmio, o Flamengo, o Café da Musique tá entre esses quatro. Eu recebi hoje uma daquelas animações do Kid Abba com a cara do Ronaldinho. Ah, é. E se o Ronaldinho quiser ir no planeta, dá uma ligada pra Atlântida que a gente batalha um ingresso. Claro, o Ronaldinho sempre vai no planeta, a gente recebe ele pra entrevistar, né? Peraí, me fala uma coisa, agora falando sério, como é que tá aí, doutor Alceu? Em que pé tá a negociação do Ronaldinho com eu o Grêmio ou com o Flamengo? Flamengo Por que que o senhor acha, doutor Alceu? Porque o Flamengo vai pagar o Milan. Ah, vai? Vai pagar e o Grêmio não vai pagar o Milan. Ah, não vai? Eu não quero. O Brasil vai para o Grêmio. Uma hora atrás. Vai para o Grêmio. Só um pouquinho, Santana, peraí. Uma hora atrás. O Antônio Vicente Martins, vice do Grêmio, deu uma entrevista na Rádio Gaúcha e disse em voz clara o seguinte: amanhã, no máximo quarta-feira, ele se reúne com o Assis em Porto Alegre para conversar, que isso é tranquilo, que o Grêmio não se manifestou no final de semana, que todo mundo divulgou que o Flamengo estava em cima, que o Palmeiras estava em cima e o Grêmio tinha sido omisso, não tinha participado, etc. Ele disse que tudo isso, todas essas conversas com o Assis, ele vem tendo praticamente diariamente, por telefone, que, por exemplo, antes mesmo de ser divulgado na imprensa que o Milan estava liberando o Ronaldinho, ele já sabia, através do contato que ele tem com o Assis, então que é uma coisa muito tranquila e que nada vai acontecer antes da quarta, da quinta e sabe-se lá quando. O Grêmio perde o jogador tranquilamente. O Grêmio está seguro no que está fazendo. Tá bom. Mas, assim, então, palavras dele. Sabe que na sexta-feira um dos maiores jornais mais importantes de esporte da Itália dava como certa a contratação do Ronaldinho pelo Grêmio no mês de janeiro, no Grêmio. O não sei agora. Os jornais do Rio, todos botam na capa lá Ronaldinho no Flamengo. Especulando, imagino eu, esteja acontecendo o seguinte: realmente o Grêmio foi o primeiro a acertar com o Assis nas questões Ronaldinho, jogador. Salarial, né? Salarial. E aí tinha o Milan. O Milan disse o que tinha que acontecer. A partir daí surgiram as propostas. E agora o Assis vai esperar o que o Grêmio pode ou consegue fazer para dar pro Grêmio o ou não. O Assis falou essa prioridade. São 18 milhões de reais. 18 milhões de reais é o que custa o Ronaldinho, tá? No Milan. Tem que dar esse dinheiro pro Milan. Certo. O Ronaldinho Gaúcho poderia pagar esses 18 milhões. Sim. Porque ele tem uma fortuna de 100 milhões de euros. É o que o Grêmio quer. Exatamente. É justamente o negócio que o Grêmio quer fazer. E aí o Grêmio veria com o Ronaldinho a como de pagar com o Ronaldinho esses, uma parte da arena, esses 18 milhões. É, certo. Não, isso essa que, é a diferença. É. Essa é a negociação o Flamengo do Grêmio paga, com o Assis. O Flamengo paga os 18 milhões. O Grêmio não paga, mas quer que o Ronaldinho, pelo amor que sente ao Grêmio... O Flamengo tem uma fama de que não paga ninguém. Aí todo mundo joga com o Flamengo. Vamos aproveitar que o Ronaldinho eu acho, eu como gremista, acho que o Ronaldinho Gaúcho combina é com o Flamengo. O Grêmio vai gastar milhões de dólares pra ter um nego com a mão na cintura. Ah, vamos encerrar o assuntinho vai agora, ter, então, vai desculpa. Vai ter um açucareiro. E dizer pro Odone que não... Com... Né, o segredo é a alma do negócio, né, presidente Paulo Odone? Eu queria... E eu, como colorado, quero dar as boas-vindas a Giovanni Luiz, que hoje assume a cadeira de presidente do Esporte Clube Internacional nos próximos 2 anos aí. Sorte, competência, serenidade. O Luiz, que já faz um belo trabalho na administração da rodoviária de Porto Alegre, e o Luigi, que também foi atleta das categorias de base do Internacional. Oh, que maravilha, Deus. O cara que foi atleta nas categorias de base chega à presidência de um clube como o Esporte Clube Internacional. Coragem, né? Mas o Ronaldinho simplicidade, vai pro humildade principalmente e trabalho pro Inter continuar ganhando aí. Obrigado. Potter, o Santana, por favor, o que que... Para o Grêmio. Para encerrar, informação. O Ronaldinho... Informação, Ronaldinho vai para o Grêmio. Eu já tenho tudo alinhavado. Eu falei com o Odone. O Ronaldinho vai para o Grêmio. Tá bom, Santana. Muito obrigado. 12 minutos para as 2 é o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Quando aprendemos alguma coisa, o fazemos por intermédio de nossos... Pais. Geiso. Amigos. Sentidos, Maurício Amaral. Muito obrigado. Isso leu, ele passou o papel. A qualidade do aprendizado. Maurício, Maurício não vale. Ah, deixa eu dar uma de legal. O melhor, o melhor é que ele nem lembra que ele me passou, porque faz tempo que ele me passou isso aqui. Ele foi porque ele sabe mesmo. Sim, que boa, obrigado, Alexandre. Quando aprendemos alguma coisa, fazemos por intermédio de nossos sentidos, que são... Os dedos. Tato, mãos, olfato, tato. Isso eu não li, isso eu sei. Vamos lá, tato, olfato, visão, audição e gustação. Paladar. Gustação. A tá qualidade bonito. Do aprendizado não é a mesma dependendo do sentido aplicado ao aprendizado de determinado assunto. Aí eu já me embaranei. Vou explicar. Agora complicado pra mim, Magnata. Vou explicar. De acordo com cientistas da Universidade da Califórnia do Sul, nós aprendemos 1% através do paladar. 1,5% através do tato, 3,5% através do olfato, 11,5% através da audição e a esmagadora maioria de 83% através da visão. Mas tem o laço também, não tem? É o que tava falando. Casualmente foi o que eu falei no primeiro bloco. Justamente por isso trouxe este assunto, para mostrar que os assuntos aqui são interligados. É isso aí, não adianta tu falar, né, pra criança. Não faz isso. Que se tu faz. Exatamente. Todavia, retemos 10% do que lemos, 20% do que escutamos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e escutamos, 70% do que ouvimos e discutimos. Por isso que se aprende muito na aula, porque se ouve e se debate. A importância de estar na sala de aula. E 90% do que escutamos e logo realizamos. Entendeu? Aulas práticas, né? Sim. Que prática. Exatamente. Prática. Destas estatísticas, podemos deduzir que a forma mais eficaz de reter a informação de forma definitiva é ouvindo e, em seguida, praticando o que se ouviu. Quando aprendemos com o ouvido, obtemos resultados melhores e mais duradouros. Por exemplo, pessoas que aprendem somente através da leitura dificilmente irão adquirir fluência plena no idioma. Pois, como foi visto acima, somente 10% do que lemos fica retido em nossa memória de aprendizado. Parabéns ao Cid, né? Que leu toda a Bíblia. Obrigado. É verdade. Por isso, sempre foque seu aprendizado na parte auditiva. Hã? Sempre foque seu aprendizado na parte auditiva, surdinho. Hã? Contato com áudio autêntico e de qualidade. e busque sempre pôr em prática aquilo que você aprendeu. Fazendo isso, o seu aprendizado certamente será muito mais rápido e você se comunicará com muito mais facilidade. Mandou aqui o Wendel Turossi. Mandou bem, de Blumenau, Santa Catarina. Não é à toa que manda um ler em voz alta, né? Mas vocês lembram um outro pretinho que a gente ficou meio achando estranho quando eu disse que eu não completei nenhuma leitura de livro, etc. E pareceu ser contraditório pela fluência que eu tenho, pela forma tranquila que eu tenho de expressar o que eu penso. Mas é justamente em função disso. E uma outra coisa que colabora muito, e por isso cada vez mais as terapias funcionam, porque a terapia nada mais é do que tu expor e verbalizar a resposta que já existe dentro de ti. Tá aqui, ó, é o debate. Tu simplesmente encontra numa outra pessoa a possibilidade de falar o que te incomoda, e no que tu fala o que te incomoda, antes que ela diga pra ti, tu mesmo já responde. Sim. E a pessoa tem a impressão de que é o psicólogo que deu pra ti a resposta, mas a resposta foi tu que verbalizou. 70% do que ouvimos e discutimos, nós retemos. Então, lá na análise, claro, tu, ouvindo o que o cara tem a te dizer a partir do que tu disse, tu fica com essa informação pra ti. Tem um detalhe... E se logo em seguida tu colocar em prática isso, pronto, a vida já mudou pra melhor. Tem um detalhe histórico aí que eu acho estranho. Só bem rapidinho aqui, ó. E ler muito às vezes deixa a pessoa mais introspectiva ainda. Sem dúvida. Mais pra ela mesma, tudo sem que dúvida. Ela absorve. Então nós temos que cada vez mais com tranquilidade expressar o que a gente sente. Ler menos. Que a gente... conversar muito, entendeu? Conversar, exercitar o ouvido, exercitar a fala é fundamental. É por isso que o prestinho dá certo, sabe? A compreensão está dentro de você. E a capacidade de interpretar o que a outra pessoa diz também passa por isso, entende? Que tu precisa verbalizar pra saber se aquilo que tu tá pensando com diz com aquilo que a pessoa disse. Porque as pessoas ainda não leem pensamentos, né? Claro. Tu não falar o que tu tá sentindo, as pessoas não vão descobrir. E aí vai um encontro da expectativa que muitas vezes gera frustração porque tu alimenta uma coisa que a outra pessoa não vai ser capaz de te dar. Mas tem um erro histórico nisso aí, cara. Ah. Porque antes a humanidade aprendia assim, né? Os oradores gregos e tudo mais. E a grande revolução do ensino, e os caras dizem que a tecnologia e tudo mais veio por aí no momento que o Gutenberg faz a prensa e começa a espalhar o conhecimento que era falado na escrita. Isso perpetua, e aí os seres humanos avançam grotescamente na humanidade, porque a gente viveu milhares e milhares de anos, e aí de 1496 pra cá, foi o grande salto da humanidade, e esse salto tem se aí deve a retenção do palavra escrita. Mas leitura, atenção, tá, por mais que isso seja fato, uma coisa é conhecimento, outra coisa é a relação que tu cria com as pessoas a partir desse conhecimento. Mas aí, são duas coisas. Mas ele impressa muito, né? Ele impressa o conhecimento. Tá perfeito. Tá tu perfeito. Pode ir lá e consultar, e discutir e redescutir um assunto, né? Por isso que a partir do momento que se pode ler, claro, né, a gente tem a oportunidade de aprender muito mais e discutir e redescutir O cristianismo é a maior religião que tem mais seguidores no mundo. Não sei se é a palavra certa. Não, o Luciano Huck tem. Por causa da Bíblia. E quando a Bíblia foi prensada. Eu não sei se é o cristianismo. Eu tava lá quando prensaram a Bíblia, Magnão. Tava lá. A maior religião do mundo. Não é. Acho que o budismo. Mais... Não, o que mais tem seguidores é o cristianismo. É o cristianismo. Cristianismo é a maior religião. Depois o islamismo. Olha o que tem de chinês budista, cara. Com esta dúvida ficamos assim. Não é dúvida. Atenção, não é dúvida. A religião. Tá, vamos ver. Vaca no Google. Google. Para de bater, senão dá pra digitar aqui. Meu Deus do céu, que palavras lindas. Nunca pensei ouvir. Para de bater, né? Para de bater. Cara, infelizmente o Potter tem razão. É o cristianismo, cara. É 2 bilhões de seguidores. Depois é o islamismo ou o hinduísmo? Depois é o islamismo e depois é o hinduísmo e eu tamo hinduísmo. E o teu budismo, como é que tá? Tá lá longe. Tá bom. Eu pensei que fosse o islamismo. Tá bem, era isso aqui, religiões chinesas. Não acredita em mim, né, cara? Eu ouço mais em 2011. Aprendam mais, né? 70% foi retido agora, né? Eu tenho uma meta pra 2011. Eu tô com retenção, cara. Tem uma meta pra 2011. A minha meta pra 2011 é não ter nenhuma meta pra 2011. Boa! Essa é a minha meta pra 2011. Isso é importante. Já bom, então já não alcançou a meta, né? Não. É não ter nenhuma meta. Então, se tu já tem uma meta e a meta é não ter meta, já não alcançou a meta. Mas eu não tenho a meta. É um paradoxo. Teu ano vai ser um paradoxo. Mas o Potter é um paradoxo. A minha vida é um paradoxo. Na verdade é bem normalzinha. Não, cara, não é uma bobagem esse negócio de esperar virar o ano pra ter meta. É uma bobagem. O exemplo tá aqui do meu lado, cara. É isso aí. O Porã não esperou virada de ano e ano novo pra parar de beber, pra mudar hábito. É isso aí. Aí as pessoas, não, agora dia 3 de janeiro, a primeira segunda-feira de 2011, eu vou parar de comer, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de mentir. Não, é isso aí. Vou parar de fazer coisas erradas. Não. Te mata então logo. Cara, eu não faço nenhuma coisa errada. Não precisa nada, uma data eu pra bebo, mudar. Eu bebo, eu como, eu faço um monte de coisa e tudo eu faço com controle. Se quiser mudar teu hábito na metade de abril, muda. Pode mudar, até porque o Davi Coimbra já matou essa charada dizendo é tudo balela. Essa história de calendário, de data. É, tá tudo errado. De que alguém morreu pra voltar e aí não sei o que. É tudo balela, entendeu? Não existe essa história. É. O cálculo do tempo é subjetivo. É humano. É humano. Exato, não tem. É humano. Entendeu? Humano então, pegou e inventou. A virada do ano, daí tu começa a calcular. Quantos anos existe? Há quantos anos existe o horário de verão? Há uns 20. Então, só nessas idas e vindas de horário de verão, aí o tempo já se perdeu. Cara, por que a Páscoa muda tanto? Porque ela segue a lua, né? Ela segue a lua. Então, aí seria uma contagem de tempo. Não, mas não tire o Natal, né? Senão eu não ganho presente, eu não tiro a pasta, senão eu não ganho chocolate. Não, não faz assim, gente. Tu vai ganhar seu chocolate. Cara, as pessoas tinham que se orientar pela lua, cara. Tipo, ó, daqui a duas luas vou na tua casa lá. Toma esse remédio por três luas. Sabe o que é o meu remédio? Que nem os índios faziam. E quando tá nublado? Eu me oriento sempre pela lua, Magnata. Daqui a duas luas estaremos em Floripa pro planeta Atlântida. Uma e meia. Menos, uma lua e meia. Daqui a uma lua e meia estaremos em Floripa fazendo o pretinho básico ao vivo do Morro da Cruz. Vamos! Ficamos por aqui com esse pretinho básico. O tema de fim de ano do pretinho aí que não mudou o ano. Eu vou entrar no calendário. Eu vou entrar no calendário poraniano. Vocês lembram que o Porã largou aquelas frases, etc. Eu segui o poranismo, meu. Quando a fome entra pela janela, não sei o que, né? Tem troço lá que eu falei, não sei repetir as frases. Tá, vou encerrar com uma frase então. Vai. Depois tem o jeito. Eu posso twittar. O amor é cego, mas o sexo lembra ele. Olha que bonito, Mr. P. Foi o dreadlock inspirador, hein, Magnata? Sensacional. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo pretinho neste primeiro dia útil de 2011. Esteja conosco novamente às 18h. Estaremos ao vivo aqui. Até aqui viemos com o Verão Colombo. Muito mais pra você. Coca-Cola, abra felicidade. Nós quem o cervejão se beber não dirija. Logo após o show do intervalo, tem Barracão na Atlântida.